Yeah, Cotard no beat, Antlast 2012. Eu sei que vai ter uma hora que eu vou ter que escolher. Vou sair de cima do muro, vou matar ou vou morrer. Ditados assimilados por aquele que não se sente mais culpado. Também não sinto mais vontade de fazer parte do outro lado. Torna quem tu és, como já disse o velho filósofo, que já morreu há muito tempo, mas nos deixou grande e notório. Costumo usar na minha vida os ensinamentos que aprendo. A minha árvore da vida já atingiu notável comprimento. Está dando frutos, não sei se alguém está aproveitando, mas o fato é que continuo produzindo e retratando a história de uma alma inquieta que viaja a todo momento e traz bagagens excitantes do que foi vivido no passado intenso. Não sou eu que mando, mas aquilo que é escrito. Por isso não posso ser culpado pelos atos do meu espírito. Na lei dos homens isso vai ser taxado como doença mental, mas só eu sei o que passo pra chegar nesse nível paranormal. Eu acho que o mais foda dos dons é esse aqui que foi me dado, o poder de transpassar experiências do papel marcado. Sonoro e carinho com a minha marca registrada, assinada e passada através das ondas magnetizadas. Sonoro pensamento que traduz o que eu sinto, vai passando de mente em mente, chega sempre no seu destino. A gratidão é meu pagamento, não cobro nada além disso. Eu continuo dando valor pros ouvidos que entendem isso. Simples assim, que seja sempre dessa forma singela, que me seja permitido pintar com sentimento essa tela. Que funcione a todo vapor o conjunto do ser humano, que através da sua mente visita todos os planos. Não quero competir, não desejo nenhuma medalha, não quero usar nenhuma arma, sua inveja não me atrapalha. Sou aquele que veio do pó e acredito que volto pro mesmo. Não me foi provado o contrário, eu continuo ileso, repleto de neurônios que não param de trabalhar, porque é assim que tem que ser, a saga não pode parar. Sou Antlast, trabalho no hospital espiritual. Seja bem-vindo ao meu consultório, que não tem nada de anormal. Pode sentar, fica à vontade.